Você tem cheiro de baunilha, cortelã. Posso dizer que seu perfume é de maçã. Vou escrever que seu cabelo é feito lã só pra te ver. Você me beija e eu te quero de manhã. A gente tenta se falar na madrugada. E acontece quando eu peço pra olhar na sua cara. Seria mais fácil se eu pagasse de emocionada. Eu sou culpada. Não quero mais nada com você. Meu coração dispara. Já sinto falta. Beijinhos. Abraços. Jeito, estou de volta amanhã. Corremos riscos de perder a mente sã. Vou comentar que tua boca é de avelã só pra morder. O seu sorriso conquistou mais uma fã. Eu vou tentar te encontrar na madrugada. E acontece quando eu peço pra ficar na sua casa. Seria mais fácil se eu pagasse de emocionada. Eu sou culpada. Não quero mais nada com você. Meu coração dispara. Já sinto falta. Beijinhos. Abraços. Pagasse de emocionada. Eu sou culpada. Não quero mais nada com você. Meu coração dispara. Já sinto falta. Beijinhos. Abraços. Você tem cheiro de baunilha, cortelã.